com o Jet Rápido. Foi necessário ter cruzado fronteiras e ilhas. Fiz tudo com cuidado, sem despertar cobiça. Apresentei o resultado em toda a visita. Ecumênico mercado, tô lucrando com a escrita. Esse trecho da BR torna a pista sinistra. Serra do Cafezal, depois de Juquitiba. É uma parte na descida, com curva e neblina. Indefectível estima, e a gente segue nas rimas. Tive a visão sem aflição, transpus minha vida. Sem diversão, trabalho, irmão. Ritual na rotina, pé no chão, sensato como processo eu vivia. Um relacionamento torto, como exposta a ferida. Era um labirinto insosso que sangrava e feria. Preferi dar mais valor pro que consagra as minhas. Tudo que fiz foi pelo amor que minha alma exigia. Emérito esplendor com a lacuna preenchida. Viu pela luz da lua, no jet rápido eu tô no rolê. Aqui ninguém joga pra perder, yeah. Num jet rápido, de nave no asfalto eu tô. Na inocência o será ficou. Fumaça pro ar, o GPS já travou. Detran a placa na notou, sentido marginal eu vou. Quem vai rastrear? Quem? Adrenalina sobe, suor escorre no vidro. Ponteiro passa do 100. Os grave bate, os falantes tremece o vidro. Eles não vão me alcançar, nem. No pedágio encosto na traseira do busão. Sempre tá livre a passar, gente. Bilacagem de rua, cheguei à conclusão. Se alguém me viu, mirar, ninguém. O trânsito não tá fluindo, velocidade reduzindo. A pasta afunilou. Blitz, lei seca, fuzil, pistola e escopeta. Os putos me embarreirou. De pé com a cara pro chão, fui vítima na ocasião. Tentaram me incriminar. Sem flagrante, segue o trecho, mete marcha, doidão. Não conseguiram arrastar. E só quem tava lá pra registrar toda a corrupção. Dinheiro é puto e dissimula em que são. Nas ruas de São Paulo é a lei de Hammurabi. Disciplina, concentração é o ponto-chave. Na rua até mais, de adeus ao amor. Nessa altura nada muda. Se existe a paz, já não sei dizer. Exercite a fé, milhas por segundo. Vamos. O ódio que domina o mundo. Bem preto, se fosse gringo, bem black. Mato tensão, onde tem som e tem back. A dama olha, já sei que tem quem sec. Tô no vapor, desce licor e dou mac. No jet rápido, tô apto. Com a lua fiz o pacto, é fato. E as atenções, o rápido. Nesse ritmo, às vezes o impacto. Suspeito, o tom do meu recheio não é lacto. Jet rápido, tem trampo no outro dia. Logo mais eu vou voltar pro meu barraco. Mas quem sabe eu não arrumo companhia. O sorriso dela é meu ponto fraco. O céu é o destino quando decola.